tema hoje aqui a ser colocado é a respeito de o plantio é livre. O plantio é livre. Bom, isso pode ser comparado com, pode-se fazer analogias com bastante outras afirmações, como a lei da causa e efeito, a lei do karma, mas hoje nós tentamos colocar sobre a questão do plantio livre, sobre a questão da liberdade. Sobre a questão da liberdade que faz parte de nossas existências. A liberdade que faz parte de nós próprios. Todos nós, quando viemos para cá, nessas sucessivas e sucessivas reencarnações, nós viemos livres. Apesar de, talvez, em algumas existências termos passado por alguns momentos onde existissem governos autocráticos, autoritários, ditatoriais, onde talvez a liberdade ela não fosse tão, digamos assim, tão aberta que nem hoje, né? Na maioria dos países hoje existe a liberdade. Mas eu não quero falar dessa liberdade. Nós não queremos aqui colocar sobre a liberdade interior de cada um. A liberdade de pensamento, a liberdade de atos, de palavras. Sendo todos nós, homens, mulheres, livres, isso nos dá amplas e amplas possibilidades que o livre-arbítrio, isto é, que a liberdade nos dá de todos os dias e todos os momentos fazermos escolhas. Deliberar. Deliberar quer dizer escolher, fazer escolhas. Todos os instantes nós estamos fazendo alguma escolha. Nós estamos fazendo o ato de escolher alguma coisa. Por quê? Porque a liberdade nos dá essa possibilidade. Nos dá a possibilidade de fazer escolhas, sejam elas acertadas, sejam elas não acertadas. Então, no momento em que nós fazemos essas escolhas, nós estamos assumindo uma responsabilidade, que essa escolha seria assim, o plantio. Eu sou livre para plantar aquilo que eu quiser. Eu sou livre para fazer a escolha que eu quiser. Todos nós. Mas no momento que nós estamos plantando ou fazendo tal escolha, nós estamos se responsabilizando pela escolha feita por nós próprios. Por isso, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então vamos tentar passar para vocês aqui a ideia de um filósofo muito famoso para mim, né? Porque eu gosto muito dele. Ele é francês, ele nasceu lá em 1905. O nome dele era Jean-Paul Sartre. Ele foi um dos grandes defensores do existencialismo ateu. Ele era ateu. Ele era extremamente ateu, ele não acreditava em Deus, não acreditava em Jesus, ele não acreditava em religiosidade, nada. Tanto que o existencialismo é uma escola filosófica que nega toda e qualquer ideia de religiosidade, de fé religiosa e de espiritualidade. O existencialismo ele prega somente aquilo que existe agora, nascemos, crescemos, uns morrem mais cedo e outros morrem mais tarde e acabou. Isso é existencialismo. Bom, ele, apesar de ser ateu, ele escreveu um livro muito bom, lá em 1945, 1946. O nome dessa sua obra era O Existencialismo é um Humanismo. E, apesar de ele ser ateu, ele era extremamente humanista. Ele se preocupava com as causas humanistas de toda a humanidade. Ele escreveu esse livro naquela época porque ele havia escrito um outro anteriormente chamado O Ser e o Nada. Logo depois, na metade da Segunda Grande Guerra, essa obra dele, O Ser e o Nada, ele retratava todas as piores crueldades, todas as piores discrepâncias, maldades de que um homem pode cometer. Por quê? Porque ele havia passado por esses problemas na Segunda Grande Guerra, através dos campos de concentração, certo? Então ele, quando editou esse livro, O Ser e o Nada, ele foi extremamente criticado, principalmente pelos cristãos, mais precisamente os católicos, porque ele havia se esquecido de colocar nessa obra, O Ser e o Nada, de que o homem não é só aquilo que ele havia escrito, que o homem também existia momentos de luminosidade, momentos de sabitude. Aí ele, então, tentou, através da sua obra, O Existencialismo é um Humanismo, responder essas questões. E aí ele colocou, eu diria que é uma obra fantástica, sobre a questão da liberdade. Então ele começa assim, num trecho lá, num capítulo, ele começa dizendo assim, que o homem, ele é jogado no mundo. Ele nasce para crescer e morrer. Ele é jogado no mundo, e no momento que ele é jogado no mundo, ele é condenado à liberdade. Olha só a condição humana que ele coloca o homem. Ele é condenado à liberdade. O homem é condenado a ser livre. E que através dessa liberdade, que para ele achava condenatória no homem, porque ele achava que o homem não devia ter tanta liberdade, através dessa liberdade, o homem, ele delibera, o homem, ele escolhe. E o homem faz, sim, um monte de atrocidades. Mas que essas atrocidades, elas são cometidas por livre e espontânea vontade do próprio homem. E que ele vai colher, sim, os frutos dessas atrocidades, dessa ação, dessa liberdade, onde ele cometeu, digamos assim, tal ato. Então, o que, que ele coloca aqui? Ele não conhecia nada sobre espiritismo, ou se ele conhecesse, talvez ele não tenha nunca comentado nada em suas obras, mas ele coloca aqui algo extremamente importante que está no Evangelho. Ele coloca assim, que cada um é responsável pelos seus atos. E aí ele faz uma crítica aos cristãos. Eu estou falando como Sartre, né? Ele faz uma crítica aos cristãos, dizendo assim, nada resolve vocês, cristãos, entrarem nos confessionários das grandes igrejas e falarem seus pecados, suas faltas aos clérigos, porque isso não vai aliviar vossas culpas. As vossas culpas vão ser carregadas por todos vocês e vocês vão, digamos assim, colher aquilo que semearam. Vocês vão colher os atos que praticaram. De nada, ele diz assim, de nada adianta rezar pelos vossos pecados também, porque todos os vossos pecados, eles foram cometidos por vocês por vontade própria de vocês. É a crítica que ele faz aos cristãos que haviam criticado ele antes. E diz ele assim ainda mais, que o homem, ele coloca lá, tem uma frase, o homem é aquilo que ele pensa e aquilo que ele faz. O homem é aquilo que ele pensa e aquilo que ele faz. Tem tudo a ver com aquilo que a gente fala aqui no Espiritismo. E ele era ateu, hein? Totalmente avesso a todas e qualquer ideias de fé religiosa, de digamos assim, de espiritualidade, porque ele acreditava somente no existencialismo, na existência. Inclusive, ele negava terminantemente que alguma essência divina existisse dentro de cada um. Ele achava que se houvesse alguma essência dentro do ser humano, ela viria depois da existência. A gente existe para depois ter uma essência. E essa essência morreria com todos nós no momento da nossa morte, do nosso desencarne. Entende? Então, ele coloca essas questões aí sobre a questão da liberdade. E mais uma vez dizendo que nós somos livres para fazermos o que nós queremos. Nós somos livres para plantar o que nós queremos. Mas nós vamos ser obrigados a colher aquilo que semeamos, aquilo que plantamos, ou a colher aquilo que praticamos. Então, se nós fizermos uma análise hoje da nossa atual existência, no momento de nossa atual existência, se nós estamos felizes ou infelizes, se nós estamos passando por dificuldades familiares, se nós estamos passando por dificuldades de trabalho, monetária, financeira, todos os tipos de dificuldades que nós estamos passando, e todo mundo tem, provavelmente, todas elas foram provocadas por nós mesmos, por causa de nossas más escolhas num passado recente dessa própria existência ou de um passado um pouquinho mais longínquo de outras existências passadas. Se nós queremos saber do nosso futuro, não precisa ir numa cartomante. É só nós percebermos aquilo que nós estamos semeando. É só nós percebermos, analisarmos a nossa atual existência, nos centrarmos exatamente naquilo que estamos fazendo, os atos que estamos cometendo, para nós sabermos como é que vai ser o nosso futuro quando nós tivermos lá 70, 80 anos, se nós chegarmos lá, ou em uma outra existência, daqui 2, 3, 4 existências. O cara que é alcoólatra, ele escolheu ser alcoólatra por sua livre e espontânea vontade, ninguém obrigou ele a beber. Ele vai morrer de uma cirrose, de uma, sei lá o quê, pneumonia. O cara que é drogado, ele vai morrer, desencarnar por um problema de drogadição. O cara que é um fumante a vida toda, ele vai morrer de ataque cardíaco, ele vai morrer de entupimento de veias e outras coisas. Por quê? Porque a escolha foi dele. Ninguém foi lá e botar o cigarro na boca dele para ele obrigar ele a fumar. Só que essas ações dessa existência, o beber, a drogadição, o fumo, não vão só surtir um efeito negativo, digamos assim, uma colheita negativa somente nessa existência. Quantas existências mais precisarão para que nós possamos colocar novamente o nosso perispírito numa condição evolutiva a tal ponto que estamos hoje? Então, o plantio é livre? Sim, mas a colheita também é obrigatória. Então é isso. Obrigado.